poder caminhar, sem ter que esperar ninguém. Acredita que um novo dia vem. Já vi a fome cuspindo no prato que come, ou faz ou some. Cartório é quem vive de nome, tem que ser homem, tem que ter atitude, somar, ser verdadeiro e ao mesmo tempo representar. Tem que pegar ou largar, tentar a sorte que a vida é lotérica. Seja bem-vindo à América. Escola vazia, presídio lotado. Aí tio, só não vai preso ladrão engravatado. É negão, esquenta não, o mundo dá volta. Lembra aquela mão que trombei em Franco da Rocha? Mocota. Nem lembro quanto tempo faz. Ah rapaz, faz mais ou menos uns 10 anos atrás. Capaz, 10 anos mano, e como mudou, cê viu? Agora é tudo digital, sem fio, bem mais frio. E as pessoas só se falam por e-mail. A convivência é um anexo que não veio. Tá feio. Ninguém mais vai na praça, é só shopping. São tempos modernos, né? Como disse Chaplin. O tempo passa e é bom, que peneira. Separa os que é passeio dos que não era. Nem todo dia o céu vai tá azul, mas nós segue em frente. Somos românticos, só que não somos inocentes. Independente de tudo, continuo crente, acreditando que o mundo pode ser diferente. Quero poder caminhar, sem ter que esperar ninguém. Acredita que o novo dia vem. Já faz um tempo que nós nos trombamos e passamos a bolar vários planos. Muitos manos da mesma época nem na cena tão mais, porém tamo aqui firme e forte, rapaz, fazendo jus a tudo aquilo que a gente sonhou. Batalhando, guerreando pelo progresso, morou? E nessa sou mais nós. Vem que vem o pódio, tá pra nós. Só vitória. Cê tem razão, muita coisa mudou, meu parceiro. Eu tô na rua, tô vendo, quase tudo é dinheiro. Não que eu não queira, né tio, mas que venha por consequência. Tô falando do que eu vivo, da minha experiência. Não tô aqui pra incentivar os moleque a roubar, traficar, sequestrar, muito menos matar. Deus me livre. O que eu não quero pra mim, não desejo a você. É isso mesmo, negão, assim que tem que ser. Que nosso Deus ilumine nossos caminhos, irmão. Tenha fé, que pela fé se justifica a unção. A mudança certamente um dia será completa. Escreva sempre a verdade, que a verdade liberta. Canta mentira, não é de nós, falsário nem vem. Inquérito de Dexter, lado a lado com o bem. Não se aprisione, parceiro, vem com nós, siga em frente. Só depende da gente pro mundo ser diferente. Quero